aquele casal se conheceu. Foi amor à primeira vista. Coisa mais linda. Uma atração total. O rapaz se declarou à moça. E ela, também feliz, se declarou a ele. E começaram a namorar. Viviam de mãos dadas para baixo e para cima. Não se largavam um minuto sequer. Quando tinham que se separar, ainda que fosse só uma noite, parecia que o mundo ia acabar. Aquele casal era muito, muito, muito apaixonado. Só tinha um defeitinho. Os dois eram extremamente orgulhosos. Mas o que é um defeitinho para um amor tão grande? Continuaram namorando, decidiram noivar e casar. O rapaz, bem-sucedido, ela também, ambos se uniram ali e compraram uma bela casa, decoraram finamente e naquela mesma casa onde eles iriam viver, deram a festa de casamento. Que coisa linda, que felicidade, que maravilha! Mas eu te falei que eles tinham um pequeno probleminha, o orgulho. Pois bem, naquela noite do casamento, quando o último convidado saiu da casa e ambos foram se recolher ao quarto e já estavam deitados na cama, o marido percebeu que o último convidado que saiu esqueceu a porta da frente aberta. Então ele, notando isso, disse para sua bela esposa: querida, por favor, será que você pode se levantar e fechar a porta da frente que o convidado, o último que saiu, esqueceu aberta? E ela olhou para ele e disse: por que eu? Por que não vai você? Não, porque eu estou te pedindo. A distância é a mesma, vá você. Mas, querida, eu estou cansado. E eu também estou cansada. E por que eu devo ir? Ué, porque você é minha esposa. Ah, é? Então você casou comigo para me dar ordens? Aí começou a discussão. E ele dizia: eu sou o chefe da casa, você tem que me obedecer. Mas eu não sou sua empregada, vá você. E começou a discussão ali na cama, na noite de lua de mel. Aí então, o marido ficou emburrado e virou de lado e disse: eu não vou. E ela também ficou emburrada, virou para o outro lado e disse: eu também não. E ficaram os dois de costas, um para o outro, emburrados, reclamando. E ela revoltadíssima. E ele também. Os dois bravos, cada um achando que tinha razão. Aí ela virou para ele e falou assim: olha aqui, eu tive uma ideia. Aquele que abrir a boca e falar qualquer palavrinha vai ter que se levantar e fechar a porta. E ele disse: combinado, tá valendo a partir de agora. E ficaram em silêncio. Não disseram mais nada. Não disseram mais nada. Não falavam mais nada, apenas pensavam. E ele pensava assim: que erro que eu cometi. Como é que eu fui casar com essa mocréia? Como é que eu fui me iludir com essa víbora? E ela, por sua vez, pensava assim: amanhã mesmo eu vou pedir o divórcio. Como é que eu me enganei desse jeito? Esse camarada é insuportável. Quem ele pensa que é? Ah, mas eu não vou falar nada mesmo. Eu vou ficar aqui firme. E ele, por sua vez, pensava igual: eu não vou abrir a boca. Eu não vou abrir a boca. Faladeira do jeito que ela é? Tenho certeza que ela vai falar. E ele ficou firme ali. E os dois em silêncio na cama e a porta da frente aberta. E os dois lá no quarto, deitado na cama, um de costas para o outro. Aí, passaram dois ladrões pela rua e viram a porta da casa aberta. E resolveram entrar. Poxa, que gentileza! Eles já sabiam que ali tinha tido uma festa de casamento e com certeza tinha tido muitos presentes também. Então eles entraram. Entraram sem qualquer precaução, conversando, falando alto. Aí a mulher percebeu que tinha ladrão entrando, mas não disse nada. E o marido percebeu que também tinha ladrão dentro de casa e não disse nada. E os dois ficaram quietos na cama enquanto os ladrões iam pegando tudo o que queriam. Um deles até foi lá na rua e parou um carro de um comparsa e começou a encher o carro de mercadoria do casamento. E nenhum dos dois que estava ali na cama abria a boca para dizer qualquer coisa. E o marido pensando assim: puxa, mas essa mulher é tão ruim, tão orgulhosa, que não abre a boca nem para pedir socorro. E ela, por sua vez, pensava: eu não acredito, esse cara é tão canalha, que nem para dizer para os bandidos: corram daqui, ele não faz isso, mas ele é muito miserável, que cara ruim. E ela pensava tudo isso e não falava nada. E enquanto isso, os ladrões foram tirando tudo, até que saíram da casa. E o casal se levantou sem dizer uma só palavra. E os ladrões tinham levado tudo. Fizeram um rapa total na casa, tiraram tudo que tinham direito. Aí veio a polícia. E o policial chegou para o dono da casa e disse: meu amigo, o que foi que aconteceu aqui? A vizinhança disse que tinha bandido. E ele não abriu a boca para dizer nada para o guarda. Aí o policial insistiu: meu amigo, estou falando com você. O que aconteceu aqui? E ele não abriu a boca. Aí o guarda falou: olha, vou perguntar mais uma vez e eu já estou perdendo a paciência. O que foi que aconteceu aqui? E o orgulhoso não abriu a boca, ficou calado. O guarda achou que aquilo era desacato à autoridade. Pegou o camarada pelo colarinho e disse: vai falar ou não vai? Aí a mulher, quando viu que o guarda ia espancar o marido dela, disse: seu guarda, não bata nele! Aí ele pegou e falou assim: ganhei, ganhei, você que vai fechar a porta. Pois é, tem gente que perde tudo por orgulho. Às vezes destrói um relacionamento bom porque não tem humildade. Às vezes perde um emprego porque não é humilde. Às vezes perde promoção porque não tem humildade. Você sabia que esta é a qualidade mais valorizada em qualquer ser humano? Ninguém suporta uma pessoa orgulhosa. E sempre tem aquela pessoa que nunca pede desculpas, que nunca volta atrás, que nunca se arrepende. E são justamente essas pessoas orgulhosas que só destroem a própria vida. E por causa dessa personalidade orgulhosa, acaba perdendo até a alma. Porque para você ser salvo, tem que ser humilde. Humilde a ponto de dizer: eu estou errado, eu estou errada, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. A pessoa que é altiva e diz: não, eu não roubo, eu não mato, eu não faço coisas erradas, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não me prostituo, eu não faço nada de errado, para que eu vou pedir perdão a Deus? Pois é, está cheio de gente assim lá no Hades. Por causa do orgulho, por causa da soberba, a pessoa perde a salvação. Por isso, deixe de lado todo orgulho. Cultive a humildade. Às vezes, pedir desculpa até quando não está errado é bom, sabia? Porque você consegue reconstruir aquilo que estava sendo destruído, e geralmente por nada. Então deixe todo orgulho de lado. Pratique a humildade e seja humilde o suficiente para dizer: Jesus, eu preciso do Senhor como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque eu estou com tantos pecados, eu tenho tantos erros, sou uma pessoa tão falha. Ah, Jesus, me perdoa! E quando você fizer isto, você vai receber o perdão e ainda por cima, a tua salvação.